Ivan cantou. Herdei o cabaré que era de vovô. Em menos de um mês o cabaré fechou. Eu tô com o nome sujo no SPC. Que pouca confusão, eu fui me envolver. A Raquel levou a jukebox, a Juliana levou o polidense. A máquina de fumaça quem levou foi a Patrícia. E as bebidas quem levou foi a Celê. O cabaré quebrou depois que eu era dono e virei consumidor. Quem levou foi a Patrícia. E as bebidas que...